Não foi esse o motivo. Aliás, a decisão já estava tomada há algum tempo e comunicada também à direção. Só ainda não tínhamos comunicado porque também achávamos que não era o momento correto. E quer-nos explicar o motivo pelo qual pretendia já sair do comando? É simples, também já há muitos anos que estava ligado ao Nivelense e penso que era o momento certo para terminar um ciclo de vários anos onde obtivemos bons momentos e grandes resultados com subidas e classificações para a fase de subida também à Segunda Liga. Este ano não correu tão bem, apesar de nunca termos andado abaixo da linha d'água. No último jogo não conseguimos a manutenção, mas acho que era o momento certo, porque penso que o Nogueirense também precisa de novas ideias, novas pessoas, porque também às vezes quando estamos muito tempo num sítio, se calhar há uma saturação de todos. E como é que sai esta altura do comando do Nogueirense? Qual é que é a sua relação com a direção do clube neste momento? A relação é boa. É uma relação com alguns elementos até de amizade, mas penso que é o melhor para todos, é um encerramento de um ciclo. No seu entender, o que é preciso mudar na equipa, no clube? Essencialmente, o clube precisa de pessoas apaixonadas pelo clube e que consigam dar uma dinâmica diferente. Mas está a falar em quê? De jogadores, dirigentes? Se calhar mais dirigentes e mais envolvimento das pessoas que estão à volta do clube. Portanto, acha que de alguma forma houve uma falha nessa área que poderá também ter desmotivado a equipa, é isso? Não quero entrar por esse campo. Vamos poder voltar a vê-lo como treinador noutras equipas? Tem essa vontade? No momento não penso nisso, mas nunca sabe. Não queremos dizer como é que vai ser o nosso futuro, mas no momento não é um objetivo prioritário.